Para com esse papo, não convence, eu tô fora. Conta outra que não cola, me pedindo um tempo pra pensar. Olha, quer saber, eu me cansei de esperança. Nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta, com a solidão em alta, quase a ponto de chorar. Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu me amar. Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação, não vou dar o tempo. Não há razão pra ficar se o seu coração feriu meu sentimento. Quantas vezes vou sentir a sua falta, com a solidão em alta, quase a ponto de chorar. Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu me amar. Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação, não vou dar um tempo. Não há razão pra ficar se o seu coração feriu meu sentimento. Tô caindo fora dessa relação,